Bate palma pra ele. Ô, menina bom. Bate palma pra ele. Menina bom. Bate palma pra ele. Menina bom. Bate palma pra ele. Vamos lá, pijota. Vamos dar um grande abraço. Paulista!